intenção da introdução, revolução versus informação. Sem esquecer de quem representa o afro brasileiro: Paulo, André, Miguel, Léo, Malcom, os guerreiros. Entrei na guerra em 2006, aos rappers no Brasil, aos quatro elementos do hip hop, a banca, no Toy Crew. Satisfação na humanidade, caminhou firme com fé. Quem toma conta na responsa de DJ André. No meu arquivo não carrego rimas, mas sim scratch. Nasci com ouvindo alto-falante, ouvindo flashback. Assim prossegue, back to back, foi defeito no bumbo. Vinil faz diferença, mil no nosso mundo. No segundo eu vejo rap nacional nativa. Salve Hortolândia, Uberaba, São Paulo, Brasília. WRW a família, humildade, muito respeito. No embate, no impasse, Igor, daquele pra jeito. Pra quem falou que o interior não ia dar certo, aí boca aberta, escuta aí o meu protesto. Direto de Ribeirão Preto pros loucos do Brasil inteiro. A banca granada, guardiões do povo pobre brasileiro. Acredito naquilo que eu falo, eu sei o que eu faço, sei onde eu piso. O mal é sei onde tá, preciso evitar, não corro esse risco. Sem pessimismo, procuro ser verdadeiro, original. WRW passa, nips pro ideal. Enquanto o mundo roda, roda o mundo, mundo da moda. A árvore musical cresceu, galho ninguém poda. Música que incomoda, pelo fato de ser boa. O ritmo é dançante, contagia quando soa. Sou o sino das 6 horas, hora de ir pra casa. Trabalhador cansado, aqui nem é sua asa. Ouvindo as músicas de boa, no busão, no canto do banco, sussurrando, esse é o som. O rap é o rap, em si é a mensagem. Loucura é loucura, cada um faz sua viagem.